mulheres no meu harém. Minha barraca tá armada, não tem pra ninguém. Com meu petróleo, tua máquina funciona bem. Vou te comprar pro meu harém. Nunca sou mole em cobertura, só de limousine. O menino no porta-mala, se combina de biquíni. Eu sou Jake, Jake, Jake. Vou te comprar pro meu harém. Da lembrança da lenda da fenda. Fica induzindo, ele rumo a falar. Stupid ele fica, se ela é linda. Ela vem, ela fala, ela é má. Xê, xê, claro que ela tem pra mim tentando. É mais ou menos parecido com a mulher do Canadá. Xê, xê. Ela é má. Xê, xê, claro que ela tem pra me entreter. É mais ou menos parecido com a mulher do Canadá.